ele está comigo. Com ele não temo perigo. Seja de noite ou de dia, desfaz qualquer armadilha. Tempestade ele acalma. Se está morto, faz viver. Abra sua boca e dê glória. Receba a sua vitória. O Deus que é onipotente é o Deus que está aqui presente. Se é no monte, é no vale, ele está comigo. Com ele não temo perigo. Seja de noite ou de dia, desfaz qualquer armadilha. Tempestade ele acalma. Abra sua boca e dê glória. Receba a sua vitória. O Deus que é onipotente é o Deus que está aqui presente. O Senhor de ele é, nada pode lhe deter. Abra sua boca.